Yeah. É isso aí. E aí, tudo bem? Essa aqui é a introdução do meu CD. Bom, muitos colocam a faixa 1 na faixa 1. Mas e se eu quiser colocar a faixa 1 na faixa 8? Qual que é o problema? O disco é meu, caralho. Bom, como eu ia dizendo, essa aqui é a introdução do meu disco, então tem que fazer bonito. Esse disco é um disco demo. Não tem tanta preocupação na produção. É um tanto pessoal. Mas eu quis mostrar pra vocês um pouco das minhas composições, produções. Umas recentes, outras já foram, tipo, foi gravada uns 3 anos atrás, assim. Tem uma que eu fiz hoje mesmo, cara. É pra não enferrujar mesmo. Não, claro, eu tenho o sonho de lançar um disco, firmezão e tal, mas eu não tenho pressa não, velho. Essa demo aqui nem tem preocupação em qualidade de estúdio, tem faixa aí que eu mixei quando eu nem entendia muito da parada. Tem voz que foi gravada com microfone paraguai, outros com microfone melhorzinho, tem base feita aí sem qualidade nenhuma, outras já são mais a pampa, mais beleza, mas aí, é o meu disco demo, cara. O tão esperado disco demo, tá? Bom, as letras, tipo, tava aqui na gaveta aqui, velho, eu não quis perder, cara. Então eu quis mostrar nesse disco, tá ligado? A respeito de vender, pô, meu, eu quero ampliar meu estúdio, tá entendendo? Então eu preciso de grana, então por que não vender a um precinho camarada pros camaradas, entendeu? Então aí, faz o favor, nem copia essa porra aqui, tá ligado? Compra, velho, pra ajudar, tá ligado? Pra ajudar, tá barato. Eu chamei uns caras que eu gosto aí pra participar. Entendeu? A capinha é xerocada, é CDR, vendido de mão em mão. É o famoso underground, tá ligado? Tipo, eu tô ciente, velho, que as coisas no estúdio tem que ser trabalhada com carinho e tal. É demorado, entendeu? Claro que eu sei, eu trabalho nisso, cara. Mas quis fazer esse disco assim mesmo, zoado, sem muito detalhe, foi meio gravado ao vivo, entendeu? É a minha loucura, velho. Até eu, cara, fiquei espantado com essa decisão de fazer um disco assim, porque eu sou perfeccionista pra caralho, velho. Eu gosto das coisas tudo certinho, mas sei lá, tá aí, é as minhas loucuras mesmo, tá? É um pouco das minhas loucuras e minhas viagens. Sei lá, pelo menos, tipo, se alguém se identificar com alguma coisa que tá aqui, que eu rimei e tal, eu já tô feliz, velho. Mais ou menos isso aí, tá ligado? 100% morrão, WM, a prova viva, quem quer faz. O verdadeiro underground. Paz. Yo.